Alfa Torre 286. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Controle o total 9907. Poderia informar a aeronave que está no procedimento? A velocidade? A aeronave está com 110 nós, prosseguindo agora para 17. E está a 6 milhas à sua frente, já em contato com a torre. Estando o localizador, total 9907. Para aproximação, total 9907, chame 2 Salvador, frequência de 2 metros, por favor. Obrigado, boa noite, bom trabalho. A para 170 nós, redução para 2 mil pés, autorizado a final de ele. 2 mil redução, Mike Tango Gillette. O Oscar Hotel Kilo, cheque 30, livre pouso na 17, o vento é 190 graus, 109. Gente, livre pouso. É, Guilherme. Gente. Torre Salvador, boa noite. O total 9907 está interceptando o localizador. Tem a pista vista. Roda 10, curva direita. Saída da Euleda após Eudes. Controle 119.35. Torre 18.6. Transponda 5161. Tá quente, Oxina Aero 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, na saída da Euleda após Eudes. Foi Ruiz 50 aerovia, aciona 5161, frequência de controle 119.6, torre 286, Oxina Aero 6313. Correto, e Upper Ruiz 50 até prossegue ali via Vitor Tango Romeu, que é o VOR Vitória, e segue na Upper Ruiz 50. Upper Whisky 50 até Vitória, 63, 65, Vitor Tango Romeu, 63, 13. Chame pronto para acionamento. Amores, 63, 13. Web 5827, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pezulu 10. Saída com curva direita, na Dael Leda, após Prode Bridge. Controle 119.35, corrijo 119.8. Torre 18.6, transponda 5106. Santa autorizado conforme 340. A primeira RVA pesou 10. A saída é da Elveda Bridge. 119.8 controle, 5106, o transponde 5827. Nível autorizado 360. 360, nível autorizado 5827. DLS 3307. Mais tarde, Juliette, agora foi. 2 metros, meu posto. Confirme a frequência? 118.6. Obrigado, amigo. Até já. 06. Correto, chame pronto para acionar. Chamará 5827. O Oscar da Vila Livrão, boa noite. Igualmente, boa noite, Oscar Telquila. Torre Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, cliente da X-Ray, cruzando 200 para 160. Torre Salvador, 5972, chegada bom, visita para 4000, o ajuste 9094. Chegada bom, se descerá para 4 mil pés, ajustado 10114, Rio 5972. Aguarde só um instantinho para a liberação do pouso. Oi, tio, 1014, aguardando a sua liberação. Mike Tango Gillette. A 10, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição é Lefa, após o Sagar. O controle Salvador 18.8, alterna 18.6 e o transponder 3502, o gol no 8.8. Bom, vamos fazer algumas correções do transponder, frequências, Frequência do controle, 1.9.8 e da torre 1.8.6. O código transponder 5102. Vamos lá, controle 198, torre 186 e o transponder 3. Desculpa, 5102, 1.8.6. 5102, correto. Chame pronto para acionamento. Chamada para acionamento, agradeço, 186. Puxa sonal 5827, portão 3. Web 5827, autorizado. Pouso pronto para o táxi. Abra o táxi. Onde está a oeste de Salvador, cruzando uma centena em descida para 2000. Portal 9907, livre táxi via Quilo, pátio 3. Direção via Quilo, pátio 3. Confirme. Chegou baixinho. O senhor, foi intercortada a comunicação, a posição do número 1? 40 milhas oeste de Salvador. 3555, contato radar 7. Controle Salvador, boa noite, Chuva Azul 4209, transfere. Chuva Azul 4209, identifique, chegada bom, se deixa para 5 mil pés, o ajuste no 0-4. 0-4, ajuste. Turbano 27, na curtíssima, 6552. Papa Romeo, Mike Tango, Juliette, no solo 35, libera a direita e chame o solo, 1219, boa noite. 1219, boa noite, até já. Boa noite, o Mike Tanguleto ligou na sua escuta. Livre táxi via Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Mike Tanguleto. Grau 109. Livre nossa decolagem, 1-0-6-5-5-2. Isso é cargo 6552, decolado aos 37, chame o controle 198, boa viagem. 198, obrigado, senhor. Boa noite. de Salvador, muito boa noite, aqui da Carmo 652, estando 1.500 pés na subida Momo. Boa noite, Abis da Cargo 6552, contato radar, vou para o nível 360. Taxi Web 5827 com 98 a bordo, 3053, alternando com 20. Livre táxi, ponto de espera 10, via Índia, transferência Web 5827. Via Índia, lança de espera vai transferir para 5827. Torre Objet 5827, boa noite, pode esperar da 1-0. Boa noite, Web 5827, está autorizado a alinhar e manter a 1-0, o 5827. Alinhar e manter, 5827. População, por gentileza, preparar para a decolagem. Web 5827, complete o alinhamento e após tenha a decolagem autorizada, está 1-0, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Está autorizada a decolagem na 1-0 para 5827. Decolado aos 4 anos, chame o controle 198, boa viagem. 198, 5827, boa noite, bom trabalho. Controle limitado pelo localizador, descendo para 2.000 pés, o Rio 5972. Salvador, leve 5827, muito boa noite. 3290 no 4. Web 5827, boa noite. Web Jet 5827, boa noite, contato radar, só para o nível 360. Do poder valido da presença? Vale 5827. Controle em Salvador, o 3555 no ponto ideal de descida. 3555, desço para 4.000 pés, hoje 1.0 no 4. 5555, se Objeto 5827, autorizado direto Bride. Obrigado. 3305, estabilizado. Completa Rota final de leste, chame torre 18-6, tomou posse. Rio 5972, para o localizador, esquerda para o A130, informe estabilizado. 130, reportará estabilizado, Rio 5972. Alvista cargo 6552, chame Recife, frequência 12685 e alternado 13365. 2685, 3365 com Recife, obrigado, uma boa noite, senhor. 6552, ato. Já agora está autorizado, e no máximo mais 10 segundos. Caso contrário, vai aguardar, é o número 2. Sem condições, eu vou no 604. Então, em si, vai fazer simultâneo com o Airbus 320 da Oceaner no 01. E informe a equipe de solo para posicionar a aeronave lá na saída do Pátio 3. Paciente, eu vou no 604. Oceaner 63113, coordene com a equipe de solo que irá fazer simultâneo com o 37 da Gol no 04. Afirmativo, 63113. Localizador Rio 5972. 5972, chame torre 1186, tomou posse. Tomara a torre 1186, decimal meia dúzia, Rio 5972, graças a Deus. Azul 14, redução para 170 nós, vai seguir Boeing 727, está 7 milhas à sua frente. 709, azul 4209. Pode prosseguir para 2000, 4209. Autorizado 2006, LIB e LS, X-Way, azul 4209. 2000, LIB e LS, azul 4209. 35595, autorizado a prodipelo da presença. Boa noite, Rio 5972, final baixado e travado. Gente, Rio 5972, continue na aproximação, o ajuste no 014, informa o Airbus da TAN na curtíssima final do 10, aguarde a pista livre. Aqui aguardará a pista livre, o Rio 5972. .305 no solo 146, libera a direita 219 solo. 219, libera. Solo, boa noite, Altan. 3305, libera. Time? Altan 3305, libera na sua escuta. Time, táxi, portão 06. Mantém posição antes da Juliette. Vai manter posição antes da Juliette, tá 3-3-0. Objeto 5827, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. 5827, boa noite, bom trabalho. Azul 4209, chame em Torre Salvador 186, meu posto. Olha, libera a velocidade para o trip 5555. Está livre, velocidade agora é o número 1, aproximação, informe estabilizado, localizador descendo para 12 mil pés. 5555, ciente. Salvador, boa noite, é oficial 019, descending level 160. Boa noite, eu posso dar o 019, call credit, clear from Colorado, down to 3006, connect 1014. Arrival, clear down to Delta 3, Delta 1014, em Portugal, 019. Para o táxi, 166 agora, 3 horas e 30, alterna Recife. Para o táxi, ponto de espera no zero, voo no 604 via Pátio 1 no Índia, transferência, boa noite. Pátio 1 no Índia para o ponto de espera no 0604, boa noite. Dois no solo aos 49, libere à direita e chama solo 1219. Libera à direita e chamará solo 121 decimal 9-5972. Oi, 285, posição 5, pronto para pushback e acionamento. Prossiga. Juliette, o 3305. Após o gol, livre ingresso para o 07. Livre ingresso para o 07, tá? 33. Solo agora no 825. Prossiga. Posição 5, pronto para pushback e acionamento. Assim que o Airbus 320 da TAM passar na sua cauda do lado esquerdo, estará autorizado. Ele está estacionando no 07. Informa a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Afirmativa. Afirmativa, após a passagem do 320 na nossa retaguarda, vai iniciar e reportar para o táxi, o voo 1885. Solo Rio 5972, livre durou, mantendo a sua escolha. Livre táxi via Kilo Pat 3. Ok, Kilo Pat 3, Rio 5972. Boa noite, Oceaneiro 6313, conte interna 10, pronto. Boa noite, Oceaneiro 6313, autorizado a linha IMAT 10. Linha IMAT 4209, no solo 52, libere à direita e chame o solo 1219. Libera à direita chamando 219, azul 4209. Solo Salvador, boa noite, azul 4209, livrou para a sua escolha. Livre táxi, portão 08. Livre táxi, portão 08, azul 4209. E o vento é 1-0-0 graus, 1-0 mágico. Livre decolagem da 1-0, o Oceaneiro 63, 1-3. 604. Gente, Golo 604, alinha aí, mantém 1-0. Alinha, mantém 1-0, Golo 604. Ciclo 5, interceptando e avistando. 5-5 no 5, completa final, torre 18-6, seu Mopo. Voador 35515, boa noite. Gente, aguarde a pista livre do 35515, o ajuste é 1014. 5515, gente. Oxenia 6313, decolado 854, chama o controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Afirmo, e observe o Boeing da Gol à sua esquerda que está terminando o pushback. Prossiga para o 08. Azul 4209. Só tem a Juliette mesmo pra entrar aí. A Índia em frente está indo pra de casa. Azul 4209. Fala, Gol no 885, tá pronto para o táxi. Tem 140 a bordo, 4 horas alternando o Galeão. Observe o azul, Embraer 190 à sua frente, dê passagem, após prossiga em frente, segunda direita, Índia. É, pátio. Ponto de espera da 1-0, Gol no 85. Ok, após a passagem do azul, está passando nesse momento, vai seguir via Índia. Então, ponto de espera da 1-0, Gol no 85. Qual a autonomia de novo? Temos 4 horas. Gente, transferência, boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. Sou Simbra, baixado e travado. Gente, 35515, avistado o tráfego, informa o Boeing da Gol iniciando a rolagem da 1-0. Aguarde apenas a pista livre, o vento é de proa, 1-0 nós. 5557. Controle, boa noite, Gol 076, tente da X-Ray, cruza 185 para o 150, para prosseguir na descida. 076, identifique, chega na Mari, desça para nível 050. 050, possibilidade para ITAP, senhor, está presente? Autorizado, ITAP. Autorizado, ITAP, Gol 076. Você pode liberar a velocidade pra gente, o Gol 076? Tá livre, Gol 076. Obrigado. 604, obrigado. Nada, obrigado. Senhor, boa noite, Gol 885, ponto de espera da Gol 0 pronto. A gente mantém o ponto de espera, o Gol 885. Manterá o 885. Número de Gol no 604, contato radar decolagem, suba para o 370.